flores de maio começarem a repetir. Pro floricultor tentar sorrir, no esboço vier da suplantar. Estará cuidando da minha vesícula biliar. Se cacos de vidros caírem no chão, se caso estiver descalço, será sua prisão. Cavaremos o chão, caso erre o caminho, mas oxalá que agora não me encontro mais sozinho. Se preparar lá na China, mas não interessa, o que importa é a rima. E se vocês não quiserem mais me ouvir, eu vou meter a porrada em vocês. Quando os homens de Marte chegarem na vida Rio Branco, todos virão, pois sou covarde, carabalha pés, vira calango. Eu só queria cantar, ter alguém pra me escutar. Eu só queria cantar, ter alguém pra me escutar. Eu só quero ouvir, mas se libertares, com liberdade imaginária. Tem a lei da gravidade, a lei da oferta e procura, a lei da relatividade e até a lei do retorno. Os que são demais começarem a ser de menos, não procurem ao Alcatraz de explicação nos cossenos. É só besteira, é só balela, só querer estar com a garota mais bela. Ouvindo o som que sai da televisão, ou deitado à rede, ou subir pela parede, que apenas estes versos venham a terminar, pois pra mim já está perdendo o sentido. E quando meu som cessar, quero ser realmente aplaudido.